meu sinal. Quando na curva apareceu o caminhão, segura e o malandro sem planejamento, mapa, o roteiro do bote. Se dá na cabeça, macaco ou leão. Pois é, praga de mãe. Ninguém tire, nem mesmo o diabo pode. Que bicho deu? Zeca João no garrote. Faz lá diferença se dá na cabeça, macaco leão. Pois é, praga de mãe. Ninguém tire, nem mesmo o diabo pode. Que bicho deu? Zeca João no